Solta o play, DJ. Now check out the wicked inspiration vibe. You're wicked. Understand me, man. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E aí? E nessa playlist iremos começar uma nova sessão de um tema interessante, um pouco polêmico pra alguns, gera muita briga, discórdia, mas vai ser legal a gente ouvir as músicas sendo tocadas e o povo discutindo. Porque assim, se vocês perceberam, a nossa diversão, a nossa alegria é fazer o pessoal tretar. Então a gente tá se superando nisso. Pois é, essa playlist a gente vai falar das One Hit Wonders, dessa vez das nacionais brasileiras. Mas antes de explicar o que é uma One Hit Wonder. A One Hit Wonder é uma banda, um cantor mesmo, que são lembrados por uma música apenas, uma música só. São bandas cantoras que fizeram sucesso com apenas uma música. Sim. Só que assim, embora eles possam ter outras músicas lançadas, ninguém lembra delas, na boa. Ninguém lembra delas, ninguém lembra deles depois de um tempo. Ninguém sabe ao certo como é que eles fazem tanto sucesso. Ninguém sabe onde eles vieram, ninguém sabe onde que eles vão depois. Isso. Mas a gente sabe que elas existem, elas estão lá. Pessoas sabem que essa banda cantou uma música, essa música estourou, e o pessoal só lembra dessa banda por causa dessa música. Ou às vezes nem lembra da banda, só lembra da música. É, isso também, o que, né? Também é bem comum. E pra exemplificar bem, vocês começaram escutando a nossa playlist, a música do Coisa de Maluco, da banda Thinkabout. Que eu tô literalmente descobrindo o nome desses caras agora. Então, essa música estourou em 1997, a Coisa de Maluco. E o Thinkabout de uma banda que sumiu depois. Eles debandaram. Cada um foi pra um canto e depois disso já era, né? Seguindo aqui, a gente tem uma outra One Hit Wonder que estourou nos anos 2000. Papo de Jacaré, da banda P.O. Box. É uma banda com uma música com a letra bem idiotinha, mas bem engraçada. E eu achei um artigo aqui falando que essa música rendeu muita grana pro... Ah, eu vi. Pro vocalista da banda. Rendeu cerca de uns 350 mil reais em um ano. Então, tipo, pagou as contas do cara, deu casa, deu carro. Então, tipo, ele arrumou a vida dele com ela. Mas, assim, foi e sumiu. A banda terminou em 2003 e ninguém nunca mais escutou falar deles. Na verdade, tem mais uma música que eles fizeram que fez um sucesso relativo, que foi a Não Tô Entendendo, que foi trilha sonora de uma novela em 2001, mas ficou por isso mesmo. Então... É aquela coisa, né? O P.O. Box, quando foi lançado, a gente já tinha na ideia. Banda de uma música só. Por algum motivo, ela estourou essa música Papo de Jacaré. Pode vir outras aí, mas nenhuma delas havia um sucesso retumbante que foi... Exatamente. E a gente sabe que essa banda vai ter um fim, não tem jeito, né? Hoje em dia, o vocalista, ele já fez o backing vocal do Bruno Marrone, e hoje em dia ele tem uma banda de rock que aparentemente toca Pink Floyd, e Led Zeppelin e Janis Joplin. Pior que agora eu tô lendo a história desse cara e, tipo, ele tem a cabeça no lugar, ele soube aproveitar o momento dele, tipo, soube guardar dinheiro, não ficou... Com as limitações dele, ele foi inteligente, vai. Não, assim, eu achei uma boa história, fiquei feliz por ele. Então, galera, fiquem aí com o Papo de Jacaré do P.O. Box. Escutem aí. Eu quero ver vocês. Canta aí. Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês. Toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa. Vou te bater numa. Bater um papo no café, vai! Vai ver se fala, por favor. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é ciclano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai, vou te bater uma real. Vou dizer que sou tá. Bater um papo no café. Papo de jacaré. Vai ver se fala, por favor. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês. vestir a sua cuca ou te bater uma real. Antes é que solta, bater um papo no café. É papo de jacaré. Vai ver se fala, tu parou. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E daí? É. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou, sou, sou, sou suburbano, sou latino-americano. Vou te bater uma real. Bater um papo no café. Quer ver se fala, por favor. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E aí? Uau, uau, uau, uau! Vamos lá, quero ouvir. Diz que vai me ensinar. A próxima música é um clássico de One Hit Wonder. Clássico de busão de escola. Um dos maiores exemplos de One Hit Wonder do Brasil. Estamos falando do Virguloides e a sua música O Bagulho na Bomba. Música lançada em 1997, pra ter uma ideia. Que todo mundo cantava e não sabia o que era o bagulho da nossa idade. A gente foi descobrir depois. É aquela época pós-Mamonas, que o pessoal tava órfão de músicas daquele estilo, é despojado, engraçado, e surgiu o Virguloides com essa música. E eles só conseguiram durar com essa música mesmo, na limitação criativa deles. Quem sabe mais onde eles estão. Sumiram, acabaram a banda. Né? Mas, assim, o que eu lembro, essa era o tipo de música que sempre parecia no busão de alguma forma. Eu não sei porque a música fala de ônibus, mas em excursão de escola sempre tinha um infeliz que começava a cantar essa música, era lindo, sabe? É. Eu acho que bagulho de cantar de pé. E a gente cantava sem saber o que era bagulho, descobrimos muito depois e aí a inocência começou a morrer. Mas ok. Não, mas eu gostava, era engraçadíssimo, eu cantei várias vezes em karaokê também, que era fácil de cantar e dá uma vergonha ali depois, viu? Puta vida, mas fazer o quê? Normal. Enfim, fiquem com esse clássico de One Hit Wonder, Bagulho na Bomba do Virguloides, tá? Escutem aí. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado. E aí? We'll be right back. próxima música é essencialmente um manifesto comunista em forma de axé. Xibum Bum Bum, de As Meninas, que ficou famosa por dizer que onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E é isso. Ninguém mais sabe onde essas meninas foram parar. Elas fizeram algumas outras músicas, mas assim, é axézão de carnaval mesmo. É assim, pode ter um relativo sucesso lá na região pro público delas, né? Ou na época. Mas assim, estouro nacional mesmo, eu acho que foi só o Xibum Bum Bum, né? Sim. Tocava toda hora em rádio. Na verdade, teve mais algumas. Teve, olha só, o meu conhecimento de axé, elas cantaram, teve mais uma que fez um sucessinho, tipo, Tapaqui Descobre Ali, A Dança do Esquisito. Uhum, sim, sim. Eu li sobre isso, eu nunca ouvi essas músicas, na boa. Eu já ouvi, eu dancei essas músicas. Porque sim. Mas não durou tanto assim quanto o Xibum Bum Bum, na minha opinião. Não. A Xibum Bum Bum, eu acho que assim, a letra dela é muito inesperada, sabe? Ela é muito divertida. A melodia também é bem legal também. Sim, sim. E ela tem uma coreografia facilzinha de fazer que todo mundo sabe, que nem a ragatanga, sabe? Então todo mundo sabe dançar. Mas então, Xibum Bum Bum, As Meninas, tá? Escutem aí. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. A próxima música é um clássico também, outro. Gente do céu, a música chama O Amor e o Poder, da Rosana. Mais conhecida pela sua livre interpretação do hino nacional. Mais famosa pela sua famosa letra, Como Uma Deusa, né? Como uma deusa. Não, assim, é que você canta essa música quando você tá, tipo, tá meio na bad, sabe? Ah, sim. Mas você sabe que essa música, na verdade, é uma adaptação americana de uma música chamada The Power of Love. Eu conheço a original, inclusive a original foi regravada pela Celine Dion, que também é o pilar da cafonice internacional, na minha humilde opinião, porque puta que pariu. A música da Rosana foi lançada em 86, mas essa música original é de 85, cantada pela Jennifer Rush, e também já foi cantada pela Air Supply, Laura Branigan e a Celine Dion, como a Adri já falou, que acho que é mais conhecida internacionalmente, né, da Celine Dion. Mas aqui no Brasil ficou conhecida mesmo com a Rosana. Virou um tema de novela, tocando rádio toda hora. Eu não lembro que novela que foi assim, nessa música, mas eu lembro que cantava bastante, o pessoal falava bastante dela, e é com sua letra cafoníssima e marcante, né, que todo mundo repete. Aliás, as músicas da Rosana, o meu pai, ele é meio fã desses bregões, dessas músicas questionáveis dessa época. Ah. E às vezes eu tenho que, quando ele me dá carona, às vezes elas tocam no carro. E assim, as músicas da Rosana são todas do mesmo nível. Cara, eu só conheço essa música da Rosana, nem... Tem mais. Assim. Nossa, mas que estourou de sucesso. Deixa quieto. Que estourou de sucesso, esquece, não tem. É, não, essa a gente canta até hoje, né, então... Essa daí pra mim é uma One Hit Wonder mesmo, é uma Rosana só teve essa música. É. Enfim, né? Ah, vamos lá, então escutem aí O Amor e o Poder, da Rosana, né? Vamos, escutem aí. We'll be right back. próxima, continuamos no axé, continuamos no carnaval, Uma Bomba, dos Braga Boys. É que foi bomba. Lançada em 2000. Nossa, os anos 2000 foram a época pra sair essas merda, né, velho? Caramba, viu? Incrível. E a gente deu, e a gente gostava, a gente dançava, a gente dava risada, a gente gostava muito. Foi um lance e some depois esse Sim, povo. Sim, assim, essa música fez muito sucesso. O primeiro álbum vendeu mais de 80 mil cópias, venceu o Festival de Verão do Carnaval de 2001. Então, assim, fez muito barulho e fez muito sucesso na época, certo? Então, assim, ela é bem desse perfil de One Hit Wonder. Hoje em dia, a banda ainda existe, só que, assim, nenhum membro da formação original. Virou meio que daquelas bandas que você contrata pra, sei lá, festa de formatura, alguma parada assim, sabe? Não é uma coisa muito grande. As pessoas ainda lembram da música, mas, assim, a banda, inclusive o vocalista original, hoje em dia trabalha de decorador, eu acho, alguma coisa assim. Maravilha. Então, assim, ficou a música e foi isso. Mas, até hoje, se alguém começar a cantar, o pessoal vai dançar junto. One Hit Wonder brasileiro, às vezes, é uma lástima, viu? Cada música que vem, aparece. Ah, a gente fala mal, mas a gente se divertia demais. Enfim, né? Uma Bomba, do Braga Boys. Escutem aí. Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, assim, assim, assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Sensual. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os mamanjos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba, acaba. E acaba, acaba, acaba logo. E acaba. E acaba, acaba, acaba, acaba logo. E acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo. E acaba, acaba, acaba, acaba, acaba logo. A próxima música vem de um gênero que já morreu, meu Deus do céu. Só melhora o estilo de música, viu? Bom, estamos falando aqui da música Lambada, ou Chorando Se Foi, da Kaoma, banda Kaoma. E essa aqui é uma música lançada naquele momento que a lambada aqui no Brasil tava em alta. Aí, tá vendo por que a gente não pode falar mal do axé, cara? Não era melhor antes, e não tá melhor agora. Lambada lá no final da década de 80, início da década de 90, ainda tava ali tocando. Tanto que essa música foi lançada em 89, apesar que ela é uma adaptação de uma música em espanhol, do Llorando Se Fue, de uma música de 81 do grupo boliviano Los Carcas. Pera, pera, pera, pera. Tem mais uma coisa interessante sobre essa música que agora você ressolucionou um grande mistério na minha vida. Recentemente, a Jennifer Lopez incluiu um sample dessa música em uma das músicas dela. Olha aí, caramba. E assim, eu passei muito tempo perguntando, mas por que caralhos voadores ela ia incluir Chorando Se Foi, que é tipo uma parada super aleatória da nossa música numa música dela hoje, anos depois. Mas aparentemente ela tem uma outra origem, então agora tudo faz sentido. Muito obrigado. Na verdade, várias músicas de lambadas têm origem em outros países vizinhos aqui, sabe? É. Colômbia, por exemplo, tem vários assim de lambada. Lá é popular a lambada, na verdade. Pelo menos o axé é autenticamente nacional, então a gente tem que calar a boca. Alguns, né, também, viu? Não, é nacional, pelo menos, né? Tipo, pro bem ou pro mal foi uma... Tem umas músicas ali que eles copiam a melodia sem vergonhice nenhuma, né? É. Mas aí a lambada, como eu já disse, tá falando, é uma época que tava todo mundo em alta, um monte de gente cantando música de lambada. E teve essa banda aí, a Kaoma, que aproveitou e fez essa música, adaptação, Chorando Se Foi. Foi. E assim, essa banda é só conhecida por causa dessa música. E ainda mais por causa do hype do momento. Só por causa disso. Na minha opinião, ela se foi também, ela sumiu. Nunca mais ouvi falar dela. Mas também nunca mais ouvi falar da Lambada também. Então, deixa pra lá, né? Deve ser pro bem. Bom, então, Chorando Se Foi, ou Lambada, né? Da banda Calma. Escutem aí. Foi uma importante parte da minha vida. Me julguem se vocês quiserem, tá? Porque eu era fã desses caras. E eu acho que eu ainda sei. Eu ainda sei cantar essa música palavra por palavra. Prometida, da banda Bros. A banda surgiu em 2003 graças a um programa de televisão, o Popstar. Isso. Do SBT. Versão masculina. Versão masculina. E a banda não teve uma vida muito longa. Só lançaram dois discos, né? Eles cantaram juntos de 2003 a 2005. Mas essa música, ela ainda desperta coisas no coração das pessoas dessa época. Porque nessa época, eu tinha lá meus 12 anos. E assim, nós tínhamos uma deficiência de boy bands brasileiras. E você, vamos concordar que assim, menininhas adolescentes, a questão das boy bands é uma coisa importante pro nosso desenvolvimento como seres humanos decentes. Então esses caras, assim, estouraram muito rápido. Além de Prometida, eles tiveram algumas outras músicas que fizeram um certo sucesso. Tudo Que Você Quiser, por exemplo, foi a primeira música que eles lançaram. Eles fizeram uma versão de Amadeus, porque foda-se, eu nunca vou entender qual foi a motivação por isso, mas ficou uma coisa até legal. Mas Prometida, obviamente, foi a grande explosão. Hoje em dia, a banda, como eu disse, a banda não existe mais. Todos eles estão seguindo carreira solo, estão em outros projetos. Aparentemente, três deles estão em grupos de pagode. E um deles, antes deles, tem uma banda de rock. Não foi uma coisa que durou tanto. Eles duraram bem menos, inclusive, do que o Rouge, que foi criado na versão feminina do Popstar. Mas faz parte da nossa geração. E eu ainda sei cantar Prometida. De... Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. É uma coisa importante pra nossa, pra minha geração. Olha, o Bros, esse é o momento que eu falo que às vezes pode dar briga, falar de One Hit Wonder, sabe? Porque o Bros, ele teve duas músicas, pelo menos, lançadas, né, conhecidas. É que assim, Prometida, mas ela... a Prometida é a que mais fez sucesso. Ela eclipsou todas as outras, tipo, ninguém então. Lembra das outras. Eu lembrei das outras porque eu tô vendo a Wikipédia agora, mas tipo, Prometida é a que todo mundo lembra imediatamente. É tipo falar do Rouge também, tem a Ragatanga, teve outras também, mas todo mundo só lembra da Ragatanga, no fim das contas, é, né? É, porque assim, até hoje, se começar a tocar Ragatanga, todo mundo sabe a coreografia inteira. Apesar dela. Que a Ragatanga também disso. É adaptada também, não é? É, não, mas Prometida também é. Então, esse povo, ai meu Deus. Enfim, galera, com vocês, Prometida da Banda Bros, escutem aí. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça. Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca. Que me leva até o céu e a terra me regressa. Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura. A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. Você é minha prometida. A menina dos meus olhos. Quem me adoça a vida. Quem afugenta meus medos. A mais linda das mulheres. A mais bela dentre as flores. A fortuna que eu espero. Num arco-íris de dores. Sim, sim, sim. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. De verdade, nas rádios, na novela, em toda parte da cidade. Vai estar num outdoor como você, não há nenhuma. Que digam em toda a China, que digam até na lua. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, sim, sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Você é minha. próxima música é... Esse eu acho que é o maior exemplo, cara, de One Hit Wonder que vai ter mesmo nessa playlist, na minha opinião. Na minha opinião, porque eu sou dessa época também. É, estamos falando da Vanessa Rangel e a música Palpite. Aí a grande pergunta fica, onde foi parar Vanessa Rangel? De quem é Vanessa Rangel na fila do pão? Ela desapareceu. Ela estourou, lançou essa música e sumiu. Agora eu quero descobrir, eu tô curiosa. Será que ainda existem? Não, ela como cantora, não. Ela parou de cantar. Ela é advogada, pelo que eu li. Nossa, ela tá, tipo, trabalhando... Aparentemente, ela tá trabalhando como servidora pública federal. Então, ela era advogada, deu um tempo, assim, na parte de direito, foi lançar a música, fez aí um sucesso, ela participando em vários shows aí, cantando com essa música apenas, e depois sumiu, desapareceu. Ai, gente, a fama tem as suas coisas interessantes, né? É por isso que eu falei que é o maior exemplo de um hit wonder nacional, a Vanessa Rangel. Ela só conseguiu aparecer com essa música por algum milagre e sumiu, desapareceu. E é uma música chata pra caralho, desculpa falar. Ah, música de novela, que só cantava essa coisa. Puta vida, ai, ai. Palpite, e aí? Meu Deus do céu. Bom, deixa pra lá, viu? Fique aí com essa música Palpite, da Vanessa Rangel. Saudades, Vanessa Rangel. Ou não, né? Bom, enfim, né? Escutem aí. Yeah. próxima é uma música que eu também, tipo, fico com cara de ué. Como o mundo chegou a essa música? Tiki Tiki Tac, da banda Carra. Primeiro de tudo, a gente tem que falar que essa música, na verdade, ela é uma música da festa do Bambambá. Isso, a banda é, assim, também da região, sim, né? Bambambá. Sim, tanto é que, assim, outras músicas que eles lançaram, se não me engano, também são do festival e tudo mais. Sim, sim. Mas, assim, a gente, até hoje, eu não sei explicar como é que as pessoas chegaram a essa música, como é que os outros estados chegaram a essa música, como que eles lançaram, não achei muita informação, mas é uma música de 96, uhum. E assim, ela faz mais referências, essencialmente, à festa de Parintins, né, a festa do Bambambá. Isso. Eu lembro dessa música que, na época que ela saiu, eu era, tipo, super criança, né, eu e a minha irmã. 96, né. A gente fazia aquelas coisinhas de formatura bem idiotinhas no final de todo ano, porque ensino infantil tem dessas, né. Aí, a sala da minha irmã dançou essa música, ela tava com uma roupa de indiazinha, tava bonitinho até. Então, assim, aí como veio, foi, ninguém mais sabe, eu não sei onde que esses caras estão hoje em dia, mas eu imagino que eles ainda fazem um sucesso local muito grande, né, porque sim, o festival sim. É enorme, é muito bonito, inclusive eu morro de vontade de sim, ver ele, não pela TV, mas de fato ir até lá, mas assim, ficou por isso mesmo, de sair, tocar nos rádios, de sair na TV e tudo mais. É, então, Carrapicha é a banda local mesmo, não tem jeito, né, ficou ali, né. Ah, assim, uma pena. Eu sei que ela estourou na Europa também, né, essa música, mas tudo bem, deixa pra lá. Enfim, fique aí então com a Tic Tic Tac da Carrapicho. Escutem aí. Escutem aí. Bate forte o tambor. Tá. É nessa dança que meu pai balança e o copo de dó. pra fechar essa playlist, vamos falar de uma outra cantora, e não sei se vai dar briga ou não pra galera. A minha opinião é One Hit Wonder também. É. Estamos falando da Luca e a sua música Tô Nem Aí. Que é uma outra música bem idiotinha também, né? Vamos falar a coisa. Popularzona, bem assim. A Tô Nem Aí, ela estourou porque teve uma participante no Big Brother que ficava cantando essa música. Aí, com essa pequena exposição, acabou indo pra Malhação, e ela ali estourou de vez. A Tô Nem Aí, a Luca, então ficou famosa por causa disso. E, cara, eu sei que tem gente que gostam da Luca e vão defender assim, ah, mas a Luca tem uma outras músicas também que fez um relativo sucesso e tal, tal, tal. Cara, na minha opinião, ela só fez com o Tô Nem Aí, eu acho. Eu não conheço as outras músicas, eu não ligo pras outras músicas também, eu não ficaram marcando na minha cabeça. Pra mim, ela é One Hit Wonder mesmo. Tá, gente, essa música, ela tem uma letra tosca, sabe? A gente cantava porque a gente era idiota e a gente continua sendo idiota, mas, sério, eu não sei, é uma que eu também não sei porque que fez, como e por que fez tanto sucesso. É muito engraçado. Também eu não faço ideia. Aliás, você sabe quem ajudou ela, né, a compor música, a usar técnica de voz aí, de mixagem e tal? O Latino. O Latino deu uma boa ajuda pra ela. Isso explica tanta coisa. Isso explica tanta coisa, nossa. Explica muito. A técnica de mixagem, de voz, de composição. É, o Latino tem um grande dedo aí nessa música. Mas... Ai, gente. O Latino é um One Hit Wonder ambulante também, né? Infelizmente, ele não dá pra classificar como One Hit Wonder. Ele é sugador de música. Deixa quieto, né? Enfim. Então, pra encerrar, chave de ouro, eu acho. Tô Nem Aí, da Luca. Escutem aí. Se vocês tiverem sugestões, mandem pra gente. Mais músicas de One Hit Wonders nacionais, gente. Eu não consigo pensar numa parte 2, eu acho. É, tá difícil, mas assim, tá, vai que, né? Sempre tem, né? Ah, a gente tá vivendo a época do sertanejo universitário, dos axezão. Deve ter alguma coisa. Mas sertanejo universitário estoura tanta coisa, eu acho que não fica um One Hit Wonder, não. Ah, será que não? Eu acho que não. O sertanejo universitário, não. Mas os popzão ou rockzão fica. Sinceramente, eu escuto, pra mim, parece tudo igual. Então, tipo, pode ter 5 duplas que eu vou achar que é a mesma coisa. Então, então assim, eu realmente não sei. Mas enfim, galera. Obrigado por escutarem e até mais. Falou e escutem aí. Tô Nem Aí, da Luca. Escutem aí. Tchau, tchau. Falou, tchau. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar. Sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Só nem lembro seu nome, seu telefone.